triste, pois quero bênçãos derramar se a minha voz acaso ouviste. Ó pecador, posso eu toda criatura, ó, abre a porta, pecador. Escura é a noite em que divagas, de angústias, dúvidas e horror. Mas eu acaso no coração do pecador. Tesouros trago de ternura, é sem limites meu amor. Abrigo a toda criatura, ó, abre a porta.